princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir. Princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir. Princesa da rua, perde a marra quando cai a lua, a casa é sua. É só deixar fluir. A noite é longa e nós se embola por aqui. Rebolando no ritmo é um convite recusável. Sem limite, sente fim de ser cansável. Numa vibe inalcançável. É só deixar. Merece tudo, anda um pouco mais. California Dreams, tipo histórias sem finais. Sonho de louco, ela quer mais um pouco de adrenalina. Então sobe em cima e ela fica. Sintonia fina, fita lente, brisa aviso que a vida tem de bom. Aterriza no colchão, temperatura decola. Princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir. Princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir. É só deixar fluir, a madrugada é longa. Se você permitir, vou ver de trás a onda pra te divertir. É só deixar fluir, a intenção hoje sou só eu e você. Por entre as luzes da cidade vendo o sol nascer. É só deixar fluir. Nessa sintonia, perspectiva vai. Prosperidade, além de linda, ela quer meu bem demais. Se taca, se joga, se larga no meu edredom. Na nata da ideia, estamos fechando bem. Se envolve, não corre, vem no meu passo que tu vai entender. Princesa Street, o Rio de Janeiro é nosso. Você e seu biquíni favorito nessa praia que estala. Na rua de skate, tá usando macete. Ela tá demais de macete. Princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir. Princesa da rua, resolve meus problemas toda nua. Relaxa minha noite que eu te trago a lua, perto das estrelas só deixar sentir tudo que é de bom fluir.